Zona 3, aporte Paripe. OB02, Alfa Vitor Juliette. Autorizado, descida para 2.000 pés, ajustado no 03, está livre LS, rapaz estabilizado. Alfa para o Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, afirmativo. Desce 2.000, ajustado no 03, está livre o LS, rapaz estabilizado. 2.000, a porta estabilizada, livre LS, Alfa Charlie Mike. No Quebec Serrada, presente está autorizado, subida para 2.500 pés, somente para informação, o Índio November Alfa está agora no através do Pestano no 1.000 pés. Ok, acenderão 2.500 aqui no Quebec Serrada. Quatro, sete, um, zero, salão, zona 4, direito, no 2, no 9. Boa tarde. 9, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, Pantanal 47, 0, Bruna, escuta. Pantanal 47, 1, 0, Alfa, reporte antes da Juliette. Oscar, decolada, zona 4, controle 1998, bom voo. Pedal roto, até a volta, Romeu Oscar. Não copia, trazendo muito baixo. Tio Romeu Oscar, somente para informação, tá a aeronave à sua frente, é do Kilo Quebec Serra. Está passando agora através da Pituba, passando no 1.800 para 2.500 pés, também direto morro. Está feito do tráfego, vai atender para 2.500 pés na proa de morro, Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, quando possível seu estimado de pouso, Kilo Romeu Oscar? 1.750, senhora. Ciente, 1.750, Kilo Romeu Oscar. Chegou por lá. November Alpha, somente para informação, o tráfego que executava toque arremetido já segue no regresso a Salvador, tem frequência livre, Índio November Alpha. Estabilizando no curso do lote, o Alpha Charlie Mike. Alpha Charlie Mike, cheque equipamento em altimetria, chame torre 118 decimal meia dúzia. Alpha Charlie Mike. 18.6. Boa tarde do papapapá, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, continue em aproximação, aguarde a pista livre. Continua a aproximação, aguarde a pista livre, Alfa Charlie Mike. Ok, se desce a 4.000, te considera a região ITAP, o Gono 396, paciente do tráfego. O Kilo Quebec Serra atingiu 2.500 pés, mantenha-se em tráfego, posição de 11 horas, 14 milhas no rumo nordeste, livrando o nível de voo 070 para 4.000 pés, um Boeing 737-700 da Gol. Ok, tendo tráfego para bater 2.500, Quebec Serra. Juliette está presente, está autorizado rotatória, reporte visual coródromo. 8, funciona o padrão 060. De Salvador, voo azul 4065, decolado na sua escuta. Azul 4065, muito boa tarde, está sob contato radar, sobe a nível de voo 300, após 2.000 pés, senhor curva à direita, proa de Leda, após Leda, Bride. 2.000 pés, voa Breda, após Breda, Lide, autorizado nível 300, azul 4065. Voa Leda, após Leda, Bride. 2.000 pés, voa Leda, após Leda, Bride, 4065. 6142. Onde está ele, na escuta? Prossiga. Mantenha posição no pátio 3. Dê passagem para a aeronave da Oceaner. Até que segue a pátio 1. Vida a performance da aeronave. passou logo atrás da PR da 30. Desce a 5 mil pés, ajustado na 013. Autorizado, prosseguir o táxi via Juliette Alfa. Autorizado, táxi, após Juliette Alfa, Oceania 4710. Tem um tráfego da Oceania, agora está taxiando o ingresso na Juliette. Após um Bravo Eco 58, posiciona ingresso Juliette, portão 1 a 0. Bora, 396, pode prosseguir na descida? 396, afirmativo, desce para 2 mil pés, ajustado no 0 no 3, está ali o sinal LS, reposto estabilizado. Está superando o tráfego agora, o tráfego está na posição de 3 horas, 2 milhas. Quase um abraço, 396. Romeu Charlie, controle. Aqui, Romeu Charlie, não temos tráfego a reportar no seu setor. Para serviço de informação e alerta, chame Recife nas frequências 12545, alternando 126 decimal 85. Mike Romeu Charlie. Charlie Mike, solo 21 no direito, no 219. Boa tarde. Boa tarde. Passa a palma, Charlie Mike, grama da zero para o 43. Gente, em frente, quilo, parte 3. Quilo, parte 3, grau, porta, Charlie Mike. Ana 6142, a linha livre da colagem 10, vento no 50 graus, 099. Autorizado, nível 340, via Perusque 50, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leva Bidev, controle 1198, transporte 5451. Baixado, travado. Boa tarde, gol no 396. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Papatango Juliette, Tango Zulu, acione identificação. Está presente voo a Bonfo para a chegada a Bonfo, reporte no ideal de descida. Somente para informação, Juliette, Tango Zulu, tem tráfego no sentido oposto, afastado 35 milhas, no nível de voo 065. É, o tráfego é um Alfa 109. Reporte no ideal. Oceanair, 6327. Boa tarde. Tem que estar Quebec, está na posição número 1. Autorização em Léo, nível 240. 6327, autorizado em Léo, 240. Recordo 10, curva direita, saída da Euleda. Controle 119, décima 8. Transponder 5437. 119. Teve pouso, Gonor, 396. 1500 pés, um Bravo November 2 Tatá. Tá 3192. Teste ao tráfico no Tiquez, desce 4000, 3192. Salvador, Oceanair 6142. Oceanair 6142, contato radar na decolagem, sobe nível de voo 350, saída Pucajá, Maracajú. Pucajá, Maracajú 350, 6142. 142, da presente está autorizado voar pro de Jamo. Opa, direto Jamo, obrigado. 7, conforme o plano. Decola da 10, direita, da El, corrigindo, decola da 17, primeira curva direita, da Euleda Bidev. Controle 1198, transponder 5405. Quilo Quebec Sierra, não temos tráfego reportado no seu setor, somente o Quilo Romeo Oscar da sua retaguarda tem frequência livre. Você está correto, estou confirmando o UAP November 857, não 53. Problema. Yeah. 02, seu nome é Táxi Torre, o número 8, meia dúzia. Estacionamento Chame Táxi, Romeu Bravo Oscar. Índia, Charlie Tango na escuta. Cairu, quando possível ser chamado de pouso. Cliente, estimando 1748. 1748, ciente Vitor Índia Juliette. Vai pela Perito 50 ou pela Zulu 6? Acima. Temos um tráfego para decolar da pista 17 de Salvador, na saída Gole. Aguarde somente o seu ultrapassado pelo tráfego, Vitorinho de Juliette. Sim, senhorita, Vitorinho de Juliette. O Zulu Papai Eco, prossiga. Condições de confirmar novamente a radial distância de Salvador, você efetuou o plano de voo? Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03. Vamos, a Salvador, antes do Rio, antes do Rio, antes do Rio, antes do Rio, antes do Rio, antes do Rio, antes. Azuda presente, chama Recife na 251, alternando na 33, decimal 25. 25 no 33, decimal, boa tarde. Está 3192, desce a 2000 pés, ajustado 1013, está livre LS, reporte estabilizada. Confirma o começo da mensagem que eu não copiei. O 3192 da SAN desce para 2000 pés, ajustado 1013, livre LS, reporte estabilizado. 2000, comandante estabilizado, 3192. Oceanair 6314, descida para 5000 pés, ajustado 1013. 5000, 1013, 6314. 7, Tango Zulu desce inicialmente a nível de voo 080 até ultrapassar tráfego do nível de voo 065, que está agora afastado do senhor 6 milhas. Acionado no transponder, India Charlie Tango. Qual que a senhora recebe, por favor? 24, mas tudo bem. Decolado aos 28, chame o controle 1198, bom voo. 1198, acionado 5124. Tá, Mike Uniforme, sendo identificação, a chegada a mar e descendo ao 060. Vou descendo para o 060, a Mike Uniforme. 0 no 3, reporte ingresso no 7. Lulu, Juliette Serra, prossiga. 614, está livre de restrições à frente, desce para 3 mil pés, ajustado 1013. Livre das restrições, 3 mil, 1013, né? 314. O nomeamento é por sua conta em risco, ok? Zulu, Juliette Serra, reporte pronto para o táxi, ok? No controle. 396, ingressa via Índia, portão 03. Via Índia 03. Sim, aguardando como número 2. O Charlie, Índia Charlie Tango. Recife 4 mil pés, saída Gole e Val Pito. Está acionado módulo Alfa 5124, senhor. Está recebendo meu radar 4124, o Índia Charlie Tango. Verifique se equipamento transponder. Vou verificar. Salvador, boa tarde, azul 432 azul, aciona identificação, desce para nível de voo 080, a chegada Mari. 32 sem tráfego, posição de 11 horas, 12 milhas, no mesmo rumo de Chino, levando 130 para o 060. Reduza, 2509. Tipo do tráfego, um Charlie 650. Está reduzido agora o tráfego à frente com uma velocidade de 310 nós de indicada. Direto, Tango Zulu afirmativo, desce para 6 mil pés, ajustado 1013. 6 mil pés. 3192, chama a torre 118, decimal 6 dúzia. 36. Oscar, nenhum tráfego reportado no setor frequência livre. Dá 3192, controle. Santa 3192, sem livre pouso no 0, vento no 3, 0 graus no 1, nós. Depósito 3192. Juliette, o senhor ainda deseja seguir a 2500? Confirme. Está autorizado o táxi, Zulu, Juliette, Serra. Recebo 6104, verifique seu transponder, modifique para 5124. 5124, certo? Diferente de Juliette, controle. Você vai de mil pés até o destino, confirme. Está livre, boa tarde. Nossa, sem frequência livre. 6142. Está restrito agora a nível de voo 340. O Chanel 6142, a cor do centro Recife está restrito ao 340. E 340 restrito, 6142. 6142, por gentileza, confirme com o centro se o nível 340, acredito que não é o correto para a sua aerovia, mas eles passaram 340. De qualquer forma, chamamos agora a frequência 12545, alternando 12685. 2545-2685, vou confirmar, obrigado. Bravo Oscar, atente a possível esteira do Airbus que pousa pistão no zero, após estar livre da colagem 17, o vento 140 graus no 1 mais. Controle Salvador, alocado agora 5124. Continua recebendo 4124. Vetoração para evitar tráfego, o senhor curva à direita agora, proa 220. O limite são 5 minutos nessa proa. É, confirmando com a senhora, direita ou esquerda, 224? Correção, esquerda 220. Esquerda 220, o Índia Charlie Tango. Esquerda 220, Tango. Está estabilizado, 6314. 6314, completo final, chame torre 18 decimal meia dúzia. 86314, boa. O Índio Charlie Tango está livre da restrição de 4 mil pés, sob nível de voo 100. Subindo para 100, Índio Charlie Tango. O Oscar Mike uniforme desce para 5 mil pés, ajustado no 013. 5 mil no 013, no Oscar Mike. Bom. 198, grato, Oscar. Zulu, Juliette Serra, ingresso a 17, reporte livrando. Meu bravo Oscar, da presente, mantenha o rumo de decolar, correção, da presente, voe pro Adelido, Romeu bravo Oscar. DCT, lenda Oscar. Essa é sua razão de subida? 3.000. Gente, somente para informação, tem um tráfego na posição de 3 horas, 7 milhas no rumo sul, agora 4 mil pés, um Bravo Eco 50, Bravo Eco 58, correção. Passando 4 mil no momento, Romeu Bravo Oscar. Somente para informação de tráfego, Oscar Mike uniforme, desce inicialmente a 4 mil pés, ajustado no 013. Descendo para 2 mil pés, ajustado no 013, Oscar Mike uniforme. Oscar Mike uniforme, 4 mil pés. Oscar Mike uniforme, Mike 4 mil pés, tem o tráfego, posição de 11 horas, 7 milhas, no rumo nordeste a 2.500 pés. Aguarde esperar o tráfego para a descida para 2 mil pés, Oscar Mike uniforme. Descer para 4 mil pés, tem o tráfego de pés, Oscar Mike uniforme. Azul 4032, descida para 5 mil pés, ajustado 10111. Juliette Tango Zulu, descida para 4 mil pés, ajustado 10113. 4 mil, 1013, dentro da restrição, Tango Zulu. Ei, Zulu, Juliette, boa tarde. Mike uniforme, tráfego já superado, desce para 2 mil pés, ajustado 10013. 2 mil pés, ajustado 10013, Oscar Mike uniforme. Romeu Bravo Oscar, controle. Na escuta. A presente está autorizado para o Adibidev. Adibidev, Oscar. 213. Para Solos 37, direita 1219, boa tarde. Direita 1219, 314, boa. 4032, livre de restrições à frente, desce para 3 mil pés, ajustado no 013. 3 mil no 013, o 4032. Índia Charlie Tango. Consiga, controle Salvador, Índia Charlie Tango. Agora sim, tem um contato radar com seu tráfego, recebendo o código 5124, modo normal, Alpha e Charlie. O senhor está afastado 17 milhas sudoeste de Salvador. Reassuma sua navegação proa de Ocito, o Índia Charlie Tango. Lagoa de Ortiço, Índia Charlie Tango. Salvador, podia confirmar o altímetro para o azul? Sim, ativo. O altímetro em Salvador padrão 1913. Grato. November, Tango Romeu? Eu não tenho plano. Que horas é a BT? Horas. Gente, vou falar com a sala aí, só um minuto. Gente. Tango Zulu, controle. Na escuta, o Tango Zulu. Presente, voa pelo Juliette Tango Zulu. Na presente, pelo Zulu. Mostra mais telefone estabilizado no IADS. Mike uniforme, complete final, chame torre 118, decimal meia dúzia, tem um bom bolo. 118, meia dúzia, grande, bom dia. Azul 4032, desce para 2000 pés, ajustado 1013, está livre LS, rapaz estabilizado. 2000, vai chamar LS, 4032. Estou reparando que o senhor está passando o nível de voo 070, azul 4032, tem condições de completar final ILS? Positivo. Quente. Mais. Repouso, Orca Máquina de Fã, Grau 1500 pés via corredores, reporte através de Parim, Pindia, November Alpha. 73155.143 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, Terra Valiana. Égua, qual a alternativa? Galeão. Taxa direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, meio altímetro na 092. Padrão 613, Índia Alfa, 186, uma boa tarde. Índia Alfa, Bravo Oscar. Bravo Oscar, prossiga. Vai chamar o centro. Ativa, da presente, o senhor chama Recife na frequência 1251, alternando no 33, decimal 25. Ótimo. Atingindo 040, Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, o senhor está livre da restrição em Pelô, desce para 3000 pés. Ao atingir 3000 pés, mantenha, temos tráfego no cruzamento da Baía de Todos os Santos, afastado 12 horas 21 milhas a 1500 pés, tráfego de pequeno porte no rumo nordeste. 1 para o sequenciamento, curva esquerda, a proa 190, limite ao localizador. Esquerda, 190, limite ao localizador.